aceita que dói menos. Eu Scott. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía.

Deixamos nossa imagem no coração. DJ Scott, esse é sucesso em Paragominas. Detona DJ! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar. Mensagem carinhosa no meio da noite, só pra provocar.

se é sério, o que sente por mim? Não vai brincar com meu coração. Me diz se é sério, se eu posso me entregar, que não será só uma ilusão. DJ Scott, tocando o que há de melhor só pra você. Billy Brasil. Ao som da tua voz, olha, me entreguei. Tentei resistir, seus lábios me ajudam. Viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados.

DJ Scott.

sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, e se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava, que nunca soube te amar. Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado. Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado. Não vivo sem ti, me quero aqui, pedi pra bem logo me amar, te peço desculpas, te peço desculpas. Não vivo sem ti, me quero aqui, pedi pra bem logo me amar. Alô galera, aqui quem fala é o José, o vocalista da banda MC. Eu tô ligado com o DJ Scott. Esse é sucesso em Paragominas. Detona DJ! Garoto! Sucesso! custa caro. Se você tá do lado, você também. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério acertei. Arrumei a mala, mais de uma semana. Só faltava você me chamar pra eu fugir. Ontem meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Yeah. O que eu te amo, eu não sei mais. Quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez. Você vive menos de um mês. O que eu te amo, eu não sei mais. Quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês. DJ Scott. Sorriso alegrou meu dia. Minha inspiração pura poesia. Teus lábios soam melodia. Tão bom. Mas sozinho não. Fizendo no meu quarto